45, direita 1219, o solo. Direita na próxima, 1219, vai chamar, federal 9979. Poderia funcionar uma pacote com a cidade? Solo, bom dia, federal 9979. 9970, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, atentou ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atentou ao sinalizador, federal 9970. O CA, Kilo, Delta, solicitação foi acionada enquanto aguarda? Positivo, estamos aqui no Pátio 3. Se está livre de acionamento, aguardando cópia, o CA, Kilo, Delta. Bom dia, Salvador, aqui é o Azul, Alfa 3, Gol. 2, obrigado, senhor. Alfa X-Ray Golf, bom dia, prossiga. Bom dia, solicitamos autorização de reboque do Pátio 3 até a posição 08 do Pátio Principal. Alfa X-Ray Golf, só um instante para iniciar o reboque, aeronave da Sideral ingressando e mais uma para prosseguir posterior táxi no Pátio 3. Quem ainda me escuta aguardando? Manterá na posição e ficará na guarda da distância. Gol 97125 na 9, segue acionamento. Gol 9715, livre de acionar, reporta táxi. Reporta táxi. Solo Salvador, bom dia, essa cargo 6570. Essa cargo 6570, bom dia, prossiga. Nosso sinal de decolagem pelo plano está 0930, mas nós estamos prontos. Gostaria de saber se a senhora já postou nosso plano e se, caso negativo, tem como entrar em contato com os controles para acessar a nossa decolagem, pode ser? O APSA 6570 ainda não possui o plano de sistema, só está de coordenação, vamos ver o que eu posso fazer. Okay, muito obrigado pela coordenação da sua esposa, muito obrigado, 6570. Dali. Não. Controle Brasília, de Salvador, desculpa, muito bom dia, é o seu 3597, está cruzando 1510 no perfil da Arbor. 3597, controle, contato radar. Oi, bom dia, Gol 607, ponte esperando 0 para lá. Bom dia, Gol 607, mantenha o ponto de espera. Mantenha 607. Aquilo Delta pronto cópia. Obrigado. Autorizado Rio de Janeiro, nível 380, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-19.8 e aciona 5063 no transponder. O voo no 607, alinha e manter após o bang da companhia. Alinha 1 até a 1007. Capital Sponsor 10, consegue informar o plano, 1098 é o controle. E o transponder 5063, é o certo Delta. 5063 no transponder, no Pátio 3, já porta pronto para o táxi, o CA, aquele Delta. 5063, já portará para o táxi. Voo no 642, decolado aos 49, chame o controle em 119, décima 8. Autorizado, Elefa 3517, muito obrigado. Controle, voo no 642, cruza 1500 pés. 642, controle, está em contato radar. 642. Sente, 642. Golpe 362 na final, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. Chamar a torre 1-1-8-9-5, obrigado, até daqui a pouco. É. 715, táxi via parte principal, Indy Alpha, até a ponte espera da 1-0, ponte espera torre 1-1-8-9-5, ajuste 1014, bom voo. E Alfa até o ponto de da 1-0, 2-9-5, 1014, gol no 7, bom dia. No 607, decolagem autorizada da 1-0, vento a 50 graus com 5 nós. Autorizada a decolagem, 607. 1-897, comandando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, livre acionar, reporta táxi. Solo, azul, alfa, X-ray, Golf, na guarda. Solo Salvador, trip 55 no 4 no parte 3 para o pushback de acionamento. O Sierra Kilo Delta na escuta do solo? Prossiga. Estimado para início do táxi? Estamos agora. Gente, prossegue então o táxi via parte 3, parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-1-8-9-5, ajuste 1014, um bom voo. Só não confirma o POP, o Sierra Kilo Delta? Zero. Confirmando? 05. Copiado. 3754 são as partes para iniciar o push no pat 3. Na minha escuta aguardando. Ciente pela escuta. O Alpha X-ray Golf está ciente do reboque, só um instante também. A nave da trip vai iniciar o push nesse pat, ok? Ok, aguardo. 1-62, Renato. Autorizado pouso 5362. Controle Salvador, gol na 607. Gol no 607 ao controle, está em contato o radar. 7. Chame Recife, frequência 1288. 1288 com Recife, muito obrigado, bom dia. Dia. Salvador, tem 3, zona 53. Confirma chamando o solo para copo? 3, zona 53 da TAM. TAM 3, zona 53, só um instante, copo, prepara a saída da Aéola e da Bridge aguardando. Aguardando, se escuta. O trip 55 no 4, livre acionando no pátio 3, reporta táxi. O 55 no 4 da trip, está autorizado para o pushback, reporta táxi. O ABSA 6570 na escuta. Consegue na sua escuta, 6570. Em contato com o centro Recife, o mesmo questionou se poderia ser realizado junto com a companhia uma DLA ou uma CHG adiantando o plano para ir 0925, o único plano que eles têm, ok? Ok, vai entrar em contato com a companhia. Muito obrigado pela coordenação. Essa casa também é 570. Passa a letra. Eu vou no 715, agilize a manobra, alinhar e manter 1-0. E mantenha 1-0, gol no 715. Trip 5362 no solo 54, libere a direita, agilizando o táxi e chame o solo 1219. Direito 219, bora. Esquerda, ok, via Índia, próxima esquerda via Índia. Solo Salvador, muito bom dia, o trip 5362. O Sierra Kilo Delta não escutou do solo ainda? Sierra Raquel Delta na escuta do solo. Sente condições de realizar um 180, prosseguir via Índia, próxima à direita. O DRIP 5362 inicialmente vai manter a posição na entrada do pátio 3, aguardando para ingresso. A posição antes do pátio 3 do 362. DRIP 5514 na escuta. Na sua escuta. Condições de aguardar apenas o ingresso da aeronave da companhia neste pátio após prossegue, PUS? Afirmativo, nós estamos interrompendo o PUS aqui. Gente, a mesma vai prosseguir para o 02, assim que a mesma parquear, prossegue o PUS, ok? Por gentileza. O 5514 entende que após a aeronave passar a retaguarda, podemos iniciar o PUS. Afirmativo, após a mesma parquear na remota 02, prossegue o PUS, ok? Grato pela colaboração. Trip 5362, posição 0243. 0243, grato. Bono 265, Bono 642. Pouso autorizado, passarelo 2223. Afirmo, pouso autorizado na 10, 2223, 250 graus com 5 nós. Pouso 10, baixou e chegou 2223, passarelo. O voo 17, 15, decolado ao 56, chame controle 198. 19, 8, 9, 7, 9, 5. Controle, o gol 1, 9, 7, 9, 5, decolou na sua escuta. 1, 7, 9, 5, controle, contato, radar. DIP 5362, confirmando posição 02, ok? 5362. A 6570 na escuta para COP. Só escuta 6570, possível. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decola da 110 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju, onde o intercepto eixo da aerovia e segue conforme. O controle em 119.8 e aciona 5125 no transponder. Tente autorizar nível de voo 350 para Recife via Upper Whisk 58, pista décima, na curva esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju, 119.8 frequência controlada para decolagem, 5125 no transponder, essa carga 6570. APSA 6570 correto, no pátio 3, reporta pronto para o pushback acionamento. Portaria, obrigado. Salvador, o trip 5594 está com 32 a bordo, 03 horas e 30 de autonomia, alternando Recife para o táxi. Trip 5594, táxi via pátio principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 110, ponto de espera torre 118.95, ajuste 1014, bom voo. Trip 5594, autorizado táxi via pátio, Índia, pátio principal. Estou de espera da 10, torre 118.95. 118.95, confirmando. Quem é a frequência da torre? Afirmo, 118.95, obrigado. Passarelo 2223, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição prevista 03. Alfa Kilo, pátio 3, a posição é 03, 2223, passarelo. Era, vamos lá. Mike X-ray Golf, bom dia, prossiga. Bom dia, Sara. Autorização de reboque do pátio 3 para o gate 3 no pátio 1. Sim, Tenente, é o número 2 na solicitação do reboque no pátio 3, só um instante por gentileza, tem mais uma aeronave para parqueamento e outra para pushback neste pátio, ok? Ok, aguardando. 2, 3, 1, 5, 3. Galeão, autorizado nível 380. Decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 190 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.8 e aciona 5114, TAM 3153. Galeão 380, pêndulo 190, decola da 190, da El, Leda, Bridge, aciona 5114, controle de 198. TAM 3153, correto, portão 2, chama pronto, pushback, acionamento. O passageiro 2223, fica atento ao balizador, posição reautorizada 01, ok? Tô atento, já visual, janela, obrigado, tá já 2223. Solo Salvador, pra cargo 6570, par de cargas, pronto para pushback, acionamento. Absa 6570, livre acionar, reporta táxi. Portaria táxi, obrigado, 6570. O Fax-Ray Golf na escuta do sol? Positivo. A aeronave da APSA vai iniciar o push na posição 1-0. Tem condições de realizar simultâneo com a mesma ou aguarda o táxi para prosseguir o reboque? Aguardaria o táxi para prosseguir o reboque. Gente, na minha escuta então, aguardando. Salvador, bom dia, o Trip 5594, estamos no ponto de espera da 1-0, pronto. Bom dia, Trip 5594, mantenha o ponto de espera. 5594, mantendo o ponto de espera. Gol no 715, Recife 1288, com voo. 288. No 897, decolagem autorizada da 1-0, vento 80 graus, meia dúzia nós. Trip 5594, alinhar e manter a 1-0 após o banho da Gol. Trip 5594, autorizado alinhar e manter na 1-0 após a rolagem da nave da Gol. Puxa, 3, 1, 5, 3, aguarde para puxa acionar, aguarde. Aguardando, 3, 1, 5, 3, Uno 897, decolou 04, controle em Uno 19, decimal 8. 19, 8, 897, bom dia. Controle Salvador, gol no 897, bom dia. Gol no 897, contato radar sobre mantém 360, perfil da Euleda Bridge. Da Euleda 360, 897. 35 no 4, decolou 05, controle em 1 no 98, bom dia. 1 no 98, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o trip 55 no 4. Trip 55 no 4, contato radar, sobe montanha 170, saída Puca. Trip 55 no 4, sobe 170 no perfil da Puca. Papapá, Sierra Kilo Delta, Recife 1-3325, bom voo. Recife 1-3325, bom, obrigado. 570, está pronto para o táxi, autonomia 0852, alterna Natal com 3 CB. Ok, copiado. Autorizado o táxi, até o ponto de espera da 1-0 via Pátio 1, Índia Alfa. Ponto de espera, chame a torre 1895, ajustado 1014. Tende, pátio 1, Índia Alfa, quando ponto de espera, chama a torre 1295, apta cargo 986570, obrigado. Então, 3153, a 5767, passa a retaguarda, inicie no portão 02, chame pro táxi. Mais lá, e foi, chama a táxi 3153. Alpha X-Ray Golf, inicie o recuo da aeronave no pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Reportará. O Alpha X-Ray Golf é o que? Aeronave da Azul, é? Afirmo. Mike X-Ray Golf, tá na escuta? Mike X-Ray Golf na escuta. O Mike X-Ray Golf é o 321 da TAM, é isso? Positivo. Ok, coordeno com a equipe de som, tem a aeronave da Azul também que está no reboque aí no pátio 3. Se tiver condições de fazer simultâneo, está autorizado aqui, okay? O recuo da aeronave, reporte para ingresso no pátio 1, o Mike X-Ray Golf. Ok, fazer simultâneo. Salvador, bom dia, para cargo 6570, aproximando ponto esperadão no zero. Então, 6570, autorizado a alinhar e decolar, dá 1-0, 60 graus com 5 nós. Tente de alinhar e decolar, para cargo 6570. Voo 1897, para espaçamento com traçador da sua frente, curva esquerda para o 1-80, chama o centro Recife 1-3325. Dia 1-80-3325, 1897. Foxtrot 6570, decolou Zulu 1, controle em 1198, bom dia. 1198, bom dia, 6570. Foi Salvador, bom dia, Foxtrot 6570. Foxtrot 6570, contato radar Salvador 350, saída PUC. Saída PUC, 350, 6570. Mano, 583-22 a bordo, com 1058-322 Campinas, é isso? Tá, firmo. Ok, táxi à direita, tem o ponto de espera da 10, chame a torre 1895, ajustado 1014, 3153. Índia Alfa, ponto de espera 1895, cronograma 1043-153, obrigado. Azul Alfa X-Ray Golf, autorizado o reboque até o ponte 08. Ok, ciente. E o Mike X-Ray Golf Natan, autorizado até o 03. Ok, autorizado até o 03. Confirme. Possível subida para Marcial para o trip 5384. São Salvador, bom dia, o 3153, ponte para pronto. 3153, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar 1-0. Vento é de 50 graus com 4-9 para 3153. Linha e decola 3153. Direto Aracaju. 5514, autorizado da presente, direto Aracaju. Obrigado. Recife 1-2085. 5514, Santo Recife 1-2085. Capitão 6570, Recife 1-2085. 2085, 6570. Salvador, mais uma vez, bom dia, passarela 2223, tenta informação, Fox Trot. 2223, aguarde para cópia. 180 conquista. Pode ser o 60, se tiver como disponibilizar. 2223. Ok, então eu vou coordenar o 160. Obrigado, 283. Controle Salvador, bom dia, da 3153, decola 1700, na escuta. 3153, contato radar, sobe, mantenha 380, voa Leda. 380, voa Leda, tá 3153, obrigado. Bom dia. Passageiro 2223, tua cópia? Cópia, 2223, tá preto. 160 conquista, autorizado, decola 10 direita após Arbor, após Arbor Elefa, após Elefa direto Obidude e após direto conquista. 198 controle, 5127 o transponder. Autorizado 160, vitória conquista, decola da meia direita Arbor, após Elefa, após Obidude. E Obidude, após conquista, 198 é o controle, acima 5127432. Treinamento correto, chame para puxa e acionar. Marei, tá no 43, posição 1, no 43223. Correto, disponível. O 7 decola direita após cumprir o perfil da subida Coral até 15 milhas após direto. O controle 119.8, a torre 1895 e aciona 5124. É, com Lima Zulu Golf. 3, chama Recife 13325. 3325, obrigado. Tá na Baeté, qual o teu B? A galera está ok. Chame a torre, bom voo. O Lima Zulu Golf. Confirmando 612, não é isso? Sideral 9970, cópia. Copia, Sideral. Salvador Teresina, nível 340. Decola com curva esquerda, subida Momo. Transição Flock. Pós Flock conforme roda do plano de voo. Acione 5123 e o controle 119.8. Responder, 119.8, responder, Sideral 9970. Eu tenho o controle, ok? E pátio 3, remota última para push acionar. 119.8, controle, chamará para pushback acionamento, Sideral 9970. Controle Salvador, bom dia, total 9990, seguinte da Golf. Então, 9990, acaba a identificação. Desce 2000 pés, QNH da Mari, QNH 04. Aqui descendo para 2000, QNH 04, descida da Mari, total 9990. Salvador 25384, por possível 2 anos, informação. Nível 190 para Maceió. 190, decola curva esquerda, Puca, transição Zumbi, controle 198 e o transponder 5137. Estação Marcial 190, primeira curva esquerda, Puca, Zumbi, transição 5137, 198, controle 5324. 5130, transponder. 5130. Chame para puxa acionar. Vai para funcionamento. Confirme. E reportará para acionamento 35384. Corte na papá para ingresso. Temos o voo. Livre ingresso, reporte alinhado, pronto, Golf. Total 990, autorizado ILS, reporte estabilizado. Vamos reportar estabilizado, total 9910. Chamará, Federal. Paulo Salvador, passarela 2223, está no pátio 3, posição 1, pushback acionamento. Quem me chamando o solo? Passarela 2223, pátio 3, posição 1, pushback acionamento. Autorizado, puxa acionado no pátio 3, chame ataque. Autorizado, chama ataque, passarela 2223. Tá bom. Estabilizado, curso localizador total 9990. Total 9990, completo final, turbio 1895. 1895, total 9990. Salvador, total 9990, está enquadrando a sinal. 9990, continue a aproximação, informe checado, 30 graus com 4 nós, 9990. Informarião, total 9990. Imediato. 30 graus com 4 nós, livre decolagem no 7 Lima Zulu Golf. Aproximação, pista 10, vento 30 graus com 29, aguardando autorização de pouso, total 9990. Aguardando autorização de pouso, total 9990. Taxi Luiz, São Luiz. Ah, ok. Copiado, está autorizado o táxi até o ponto de espera, via Pátio Índia, Alfa. Chame a torre 1895, altímetro 1014, 9970. Pátio Índia, Alfa, chamará a torre 1895, será o 99. Autorizado pouso, total 9990. Lima Zulu Golf, decolou os 35, chama agora o controle em 1198, bom dia. Vai na volta pro lado. Táxi em frente, Índia, pátio 1, Índia, Alfa no ponto de espera 1895, altímetro 1014. 14, vai seguir o sideral, ponto de espera 1895, passarela 2223. Aeronáutica modulou, sideral 9970, mantém o ponto de espera 9970. 9970 da sideral vai manter o ponto de espera. E conforme autorizado. Conforme autorizado, transparelizado, 5 anos 4. Hoje na Zulu Golf. 9 no 0, Solos 38, libera a direita. Chame Solo 1219. Solo 219, total 99 no 0. Solo de Salvador, total 9910, livrou na sua escuta. 9910, autorizado táxi, Alfa Kilo, teu pátio 3, remota 07, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, remota, pátio 6? Pátio 3. Ah, afirmativo, pátio 3, total 9910. Sideral 9970, decolou 39, controle em 1198, bom dia. 198, bom dia, Sideral. Controle, bom dia, Sideral 9970. Bom dia, Sideral 9970, contato radar, sobre mantém 340, saída Momo. Momo, Flock, sobe ao 340, Sideral. Paredo 2223, decolou os 41, chame controle em 1198, bom dia. 1198, bom dia. A 6225, 10 até 2000 pés, autorizado ILS, livre de restrições, reporte estabilizado. Controle de Salvador, bom dia, passaredo 2223, transfere. Passaredo 2223, contato radar, sobre mantém 160, saída Árvore. 160, perfil da Árvore, passaredo 2223. Salvador, 5384, pronto para posicionamento. Felipe. Mike Bravo. Lima Zulu Golf, chamado do Poço. Tenente 0958, copiado. Mas o Ludolfo estava para ideal para o time. Federal 9970, chama Recife, chama 2685. 2685, vai chamar, bom dia. Solo Trip 5384, 38 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador, pronto para o táxi. Realizado o táxi até o ponto de espera da 10 via pátio 1.